Falar com você uma coisinha que eu vou falar baixinho, que é só pra você escutar. Você já tá demais, tá? Bota, bota, bota, cara. Bota, bota, bota, cara. Bota, bota, bota, cara. De frente, vai tomar só porradão. Carretinha terrorista, abalando estrutura. O grave tá cruel e te leva à loucura. O grave tá cruel e te leva à loucura. Muito ruim de encarar. Aqui é só paulada. Carretinha terrorista que domina a parada. Carretinha terrorista que domina a parada. Preste atenção, vou te falar. Carretinha terrorista agora que vai te abafar. Carretinha terrorista agora que vai te abafar. Carretinha terrorista.